Diagonal 270. 1270, bom dia, reporte no externo com o trem embaixo travado, com ajuste a 1014. Reporte externo, Diagonal 270. O Mike Sierra Golf SN Transponder 5075, modo normal, confirmando novamente seu PLB. Inicial táxi, 5728. Agora afirmativo, portal 9, ingresso de Liés, portal 09. Portal 9, obrigado. Uno 0, Uno 5, chama Recife, 1260, correção, 13325, alternando 1251, 17325, alternando 1251. Recife agora, 3325251, obrigado, bom passo. Comente. Mike Sierra Golf está autorizado via corredores, 1.500 pés, ajustado 1014, reposto através de Paris. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Temos um Boeing da companhia, já passou externo, está com pouso autorizado. Aguarde liberação para ingresso e decolagem. Gente, previsão para decolagem em 1 minuto. Voz Salvador ou Charlie Alfotango? Charlie Alfotango, continue na final da 1-7, informa um Boeing da Gol. Final da 1-0, o ajuste no 0-1-4. Vai prosseguir para onde? Para o baixo 5? Afirmativo, estou visual com o Boeing, o ajuste no 0-1-4, vou prosseguir para o baixo DBTA, senhor. Ok, efetue o pouso sobre a cabeceira 1-7 e após vai taxiar para o baixo, ok? Continue na final, aguarde a liberação. Positivo, vai fazer pairada na cabeceira 1-7, aguarde a autorização para ataque. Azul 4060, via chegada Mar e desça para 2060, observe o pouso do banheiro da companhia, após alinhar e manter 1-0. Após alinhar. Charlie Alfotango, livre pouso na 1-7, venta 1-40 graus, 8 nós. 1-40 com 08 nós, grava. Gente, Lima Charlie Alfa, táxi para o ponto de espera da 1-7. Direito em 2-1-9, solo. Direito 2-1-9, bom. Mandou bom dia, Gol 1-2-7-0. 1-2-7-0, táxi autorizado, alfa de Liés, portão 04. Alfa de Liés, portão 4, Gol 2-7-0. 3.000 para 2.500 pés. Não temos tráfego conhecido a reportar no setor. Desça para altitude de tráfego, tem frequência livre. Gente, Vicente Lima, Charlie Alpha. Reporte alinhado e pronto para decolagem na cabeceira no 7. Lima, Charlie Alpha. Zona 260, decolado zona 8, chame o controle em 1935. 1935, bom dia, e feliz Páscoa para todos. Comente. Charlie Alpha, livre decolagem da 17, vento 100 graus, 7 nós. Ele vai encher a zona 1060. 1060, está sob contato radar, Sabel 390, da presente a Prodo Romeu Fox 018. 390, Romeu Fox 018, eu vou 1260. Controle? Afirma. Condições de voo rotatória da presente? Afirmo. Voo rotatória da presente, Mike Serra Golf, reporte do Zal Caródromo. Opa. Charlie Alpha, decolada 19 e chame o controle 1935. Transfere Charlie Alpha para o telefone. Controle Salvador, bom dia, Lima Charlie Alpha. Charlie Alpha, 1000 pés, corredor Axé, reporte no farol da Barra, quando possível ser estimado de pouso para Porto Seguro, estimado para terminal Ilhéus. Ok, momento. Rapaz. Poderia confirmar um horário, um 317? 4-4-0. Se o senhor aguardar mais alguns instantes, tá ok? Assim que tiver o plano, eu pago a cópia. Tá 3895, pronto, cópia. Tá autorizado Guarulhos 340 via Upper Zulu 44, púrbito e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Eudes, primeira curva direita após a decolagem. 5107 ao código, 1935 ao controle. Gente, Lima Terra Alfa, mantenha o corredor Axé reportando através do farol da Barra. Dará no através do farol da Barra. Pela direita, o 97, aprovando o final da 97 mais Serra Golfo. Avistado, mais Serra Golfo, está livre do pouso na 17. O vento é 120 graus, 9 nós. Golfo. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via pêndulo 10, ESMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge. Primeira curva direita após a decolagem, 5073 é o código, 1935 é o controle. Autorizado Rio, então 360, pela Santos Dumont, 10, ESMAP, Lúvito, Barbacena. Conforme o rádio do plano de voo, pessoal da 1-0, descida da El, Leda, Príncipe, primeira curva à direita. 5073, tanto quando ele manda o seu controle, o azul, 42 por 1. Está correto, chama para pushback de treinamento, azul. Vai ser uma prova, não sei se vamos ter que fazer o 2-1. Recife, 1-2-5 com alternando 1-2-6-8-5. Bom dia, 740 da Web, acione identificação, desce ao 060 na chegada a Mari. 060 Mari, 060. Posição 3, autorizado, chama para início táxi. Taxiway, Samara, estabilizado, azul 460. Vitorinho de Juliette, 1.500 pés via corredores, somente com a informação, tem o tráfego do Lima Charlie Alpha, um Sierra 76, a 1.000 pés no cruzamento da Bahia, na proa de Veracruz. Vitorinho de Juliette, sou POB. Ciente. Golf, bom dia para Corpo e Abramorro. Localidade Salvador Morro de São Paulo, no meio pés, após decolagem curva direita no corredor Axé. O código transponder é o 0127, o controle é 1935. Mike Serra Golf está na bata? E o PLB? Oh, desculpa, único a bordo. Tá ok. Acionamento da de decolagem, agora com a torre 1895. Um bom voo. Uma feliz Páscoa. Jet 6740, desce para 3.000 pés, ajuste 1013. 7740 da UEP, está autorizado a presente para o Adizuna. Autorizado, dona, deixa 3.000, 6740. Desculpa. Exato, já estou de alfa. Para o portão 0-14-2-4-2-3. Afirmativo, uma feliz Páscoa para o senhor e para toda a tripulação. Salvador, bom dia, voo 1777, centro da Juliette, gate 05, solicito autorização de tráfego no Porto Seguro. Salvador, 3204, Tano 1210 para o 1160, informação de Juliette. 3204 da Tano, sendo identificação, voa Duna, deixa 4 mil pés, ajustado 1013. Voa Duna, desce para 4 mil. Uno, 1-4 é o código, 19-35 é o controle. É autorizado por seguro nível 320 pela Uplift 50, subida da El, direto Leda. O transponder 1-1-4, controle 19-35, gol 1777. 1777, estão confirmando a subida da El, Leda e após direto Porto Seguro. Ah, positivo da El, Leda, após Porto Seguro, gol 1777. Tá correto, é... chama para puxar o estacionamento, 1777. Vai chamar. Dash a 2, mil pés, ajustado 1013, trajeto final, ILS que tem reposto estabilizado, web 6740. Descendo 2000, autorizado ILS X-Ray da 10, 6740, descendo 2000. Taxi é Golf, táxi até a interseção e reposta para ingresso na pista no 7. 1895, grato, bom dia. Bom dia, boa Páscoa. Igualmente. 35 da Azul, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, posso ter 35. Azul 4060, solo 33-1219, solo. 219, obrigado, Alfredo. É. Salvador, bom dia, Papatango, Vitorino de Juliette. Vitorino de Juliette, bom dia, chame na final da 17. Botaram na final, Júlio. Brasil 4060, Júlio. 4060, bom dia, taxa autorizado, Alfa Juliette, Portão 1. Alfa Juliette até o Uno, o Azul 4060. Mike Serra Golf. Confie, por favor, para o solo Salvador, a mensagem sai muito baixo. 295, pushback e acionamento 02. Aguarde mais 2 minutos, 3895. Eu estou com o tráfego da Azul, que em poucos instantes vai ingressar no pátio e vai prosseguir para o Uno. Se quiser, pode coordenar já com a equipe de solo. Após o parqueamento da Azul no Uno, já inicia no 2. Estimativa, após o parqueamento da Azul no 1, autorizado, pushback e acionamento 3895. Juliette Bravo Serra, pronto para a Copa Campinas? Estado Campinas, 430, via Upper Zulu, 16. Subida será da El, Leda, Bride. Primeira curva à direita após a decolagem. 5077 é o código, 1935 é o controle. Azul 4235, decolado ao 37, chame o controle, 1935, boa viagem. 1935, Azul 4235, obrigado, bom dia. Estacionamento, táxi, a decolagem, vou chamar a torre em 1895. E quando chamar a torre, por favor, passe para mim. Controle Salvador, bom dia, Azul 4235, passando 2 mil pés para o 360, saída da EO. Azul 4235 está sob contato radar, saída 360, da presente Leda, após Leda, Bride. Da presente Leda, Bride, Azul 4235, nível 360. 3804, desce a 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil pés, 1013, está 3804. Vou se aliar e manter o meu set. Leitorinho de Juliette no solo 38. Autorizado, backtrack e táxi para o 44. Complete final, sobre torre 118.95. 1895 vai chamar, Boa Páscoa, 6740. Boa Páscoa. Torre Bege do Salvador, bom dia, web 6740. Web 6740. Livre o pouso na 10, vento 150 graus, com 9 nós, com ajuste padrão. Livre pouso na 10, o ajuste padrão 6740. Pede, Julen. Mike Serra Golf, aguarde o pouso da aeronave da WebJet, já está na final da 10. Mike Serra Golf, observe o Boeing da WebJet, passando o eixo da 17, após estar livre da decolagem da pista 17, atento à esteira de turbulência, e o vento é 110 graus 9 nós.